Paredão dos Paredões chegou. O Paredão dos Paredões chegou. Paredão explode. A maior pressão automotiva da região do Salgado. Trazendo só as tops. Dançantes do momento. Paredão. Explode. Explode. Oh, you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now.

Explode. O som que toca tudão. I'm not afraid to die.

presença, deu onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Você sentando, haha, me deu onda. Tô que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Vai te onda. Preciso te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O quê? Papai te ama, papai te ama. Ah! Sapatão, vida boa. O papai aqui te ama. Paredão Explode com DJ Nildo. Errei em confiar demais. Que vacilo. O amor que eu te dei, eu fiz de tudo pra ficar na sua vida. E resolvi, vou te deixar. Sei que vai sofrer, vai chorar ao me encontrar. E ver que já tem outro em seu lugar. E vai sentir na pele tudo que eu sofri. Vai lá. Se quer pior, na guitarrinha do pretinho, no, no, no.

eu sou o quê? Hoje eu sou. Paredão, paredão. Explode, explode, explode. Vai, garota. Pega seu bumbum de martelo e bate um calcanhar de prego. Vingadora, vingadora, vingadora. Vingadora. De uma forma sensual, vingadora vem trazendo uma atividade que as princesas estão fazendo. De uma forma sensual. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar de prego, eu disse bumbum de martelo. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Calcanhar de prego, pop, pop, pop, pop, pop. Bumbum de martelo, pop, pop, pop, pop, pop. Calcanhar de prego, pop, pop, pop. E a chuchuca assim vem. Chuchuca, oh ai, oh só quem for chuchuca. E as chuchucas, e as chuchucas. Só quem for, e as chuchucas. Oh pop, pop, pop, pop, pop, pop. Calcanha de prego, pop, pop, pop, pop. Vá, bumbum de martelo, pop, pop, pop. Calcanha de prego, pop, pop, pop, pop. Novinha aqui do baile, eu tô trazendo aquecimento. Sucesso! Pra ficar bem gostosinho, você vai no agachamento. Olha que quando eu mandar, você desce no agachamento. Agacha, agacha, agacha, agachamento. Agacha, agacha, agacha, agachamento. Agacha, agacha, agacha, agachamento. Pra ficar bem gostosinho, você senta com talento. Senta, senta, senta no movimento. Senta, senta, senta no movimento. Senta, senta, senta no movimento. Senta. Sucesso! Vai sentando, vai sentando, vai. Cavaco, ai, o ano estourado. Na tua lixeira. Sucesso! Vai sentando, filha do movimento. Vai, Daniela! Por as novinhas aqui do baile, vou trazendo aquecimento. Estúdio Produções. Pra ficar bem gostosinho, você vai no agachamento. Olha que quando eu mandar, você desce no agachamento. Agacha, agacha, agacha, agachamento. Agacha, agacha, agacha, agachamento. Pra ficar bem gostosinho, você desce com talento. Senta, senta, senta no movimento. Senta, sentando, senta no movimento. E hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira, pá, pá, bagaceira, pá, pá, bagaceira, pá, pá. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Oi, Gaspazinho, é bagaceira, vem, vem. Explode. É bagaceira, é bagaceira. Avisa no grupo que a festa a noite inteira. É bagaceira, é bagaceira. O culé tá cheio de champanhe pra estourar. E hoje é sexta-feira. E vá, vá no show. É bagaceira, avisa no grupo que a festa a noite inteira. É bagaceira. Jibucavaco.com. O culé tá cheio de champanhe pra estourar. E hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira. Ba, ba, bagaceira, ba, ba, bagaceira, ba, ba. Joga pra cima, vai, vai. É pra tocar no paredão e nas academias.

vibra, vibra, vibra, vibra. Acelera, acelera, acelera. Vibra, vibra. Vibra, vibra, vibra, vibra, vibra, vibra, vibra, vibra, vibra, vibra. Solida a vontade. É o Gasparzinho. É o Gasparzinho. É o Gasparzinho. O paredão toca. Ela não para de dançar. Ela não para. Vem, mano, paredão. Empina pra mim. No putaredão. Empina, vai, vai. Vibra, vibra, vibra, vibra, vibra, vibra, vibra, vibra, vibra, vibra. Oi. Vibra, vibra. Eu preciso te ver. Meu fechamento é você, mozão. Não preciso mais beber e nem fumar maconha. Sai do chão, sai do chão. Me deu onda, você sem riso. Me deu onda, você sem riso. É disso que o povo gosta. Que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, é. O pai te ama. Eu preciso te ver. Diz! O paredão explode! Mozão, não preciso mais beber. Por quê? Explode! O seu sorriso, viu? Você sentado, mozão. Mas que vontade de te ver. Garota, eu gosto. Todo mundo vai! Meu pai te ama. Que vontade de te ver. Eu gosto de você fazer o quê? Meu pai te ama. Vice! Vice! Meu pai te ama. É, meu pai te ama. É, meu pai te ama. Dia 5 de janeiro, todo mundo no ensaio do Vice. Já dei o grito da galera. Eu preciso te ver. Alô, meu gê velho! Preciso mais beber e nem fumar. Por quê? O pensamento me deu onda. O seu sorriso, beijo. Me deu onda. Você sentado, mozão. Me deu onda. Que vontade de te ter, garoto. Cadê o grito das mulheres? Meu pai te ama. É, meu pai te ama. Gostoso. Meu pai te ama. Salvador é lindo demais. DJ Joel Produções, produzindo os melhores CDs do Pará.